Você vai ouvir agora, programa Caminho Santo. Apresentação, Pastor Lincoln Galvão e Pastor Hélder Rodrigues. Caminho Santo. O espaço para as novidades do mundo evangélico. Mensagens de fé, pedidos de orações. A sua participação através de e-mails e cartas. Caminho Santo. Queridos ouvintes, que Deus te abençoe no dia de hoje, no nome do Senhor Jesus Cristo. Você está ouvindo o programa Caminho Santo. Esse programa ele é feito aqui em Brasília, no estúdio de um homem abençoado chamado Edelson Moura e a sua esposa, Azélia. Eu queria que todas as pessoas que ouvissem esse programa abençoasse essa família no início desse ano, porque eles são instrumentos de Deus para que a palavra do Senhor seja proclamada aos quatro ventos dessa nação. Eles cobram um preço irrisório. Para você ter noção, nós passamos em mais de 300, 400 emissoras no Brasil, e ele me cobra R$1.300 para passar em mais de 300, 400 emissoras no Brasil. Se você dividir, eu estou com a calculadora aqui do lado, R$1.300 dividido por 400 programas, ele me cobra R$3 para que você no dia de hoje estivesse ouvindo esse programa de segunda a sexta-feira, algumas pessoas repetem sábado e domingo, ao custo de R$3. Dividindo R$3 por 5 programas por semana, sai menos de 80 centavos. Irmãos, é muita bênção o que esse homem é usado por Deus para proclamar, para divulgar a palavra de Deus. Então, você que está ouvindo esse programa, você que gosta de acompanhar o programa Caminho Santo, eu quero te pedir um presente de início de ano. Ore pedindo a Deus: Deus, abençoe o Edelson Moura, a sua esposa Zélia, ele tem 4 filhos, que Deus possa sustentar essa família, que Deus possa fazer com que a bondade do Senhor venha sobre esta família. Não se esqueça, o nome é Edelson Moura e Zélia Moura, aqui de Brasília, do Rádio Estúdio Brasil, e louvado seja Deus por isso. Nós vamos orar agora com o Pastor Hélder. Que Deus desde já te abençoe. Lembre-se você, às vezes você pensou, ah, mas não vai falar um versículo bíblico, não? Eu vou. Deus mudou a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. E a partir do momento que esse homem, Edelson Moura, divulga a palavra de Deus, ele passa a ser o teu amigo. Vamos orar com o Pastor Hélder, no nome de Jesus. Santo e bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Se coloque, meu querido, numa postura para que possamos orar ao Eterno, ao Todo-Poderoso. Nós normalmente fechamos nossos olhos como uma forma de nós nos concentrarmos mais nas coisas de Deus. Pai, nós abençoamos a nação brasileira e pedimos que o Senhor venha fortalecer o coração do Teu povo, dando o refrigério necessário, trazendo o alento, o discernimento, a verdade libertadora. Assim, Deus, que o Senhor possa iluminar a vida e o coração de cada um que ouve o programa Caminho Santo e o Culto Brasil. Pedimos, Deus, que o Senhor dê a chama da verdade, o fogo que acalenta a nossa alma nos dias mais tenebrosos, no inverno, nos dias mais difíceis da nossa vida. Que cada um possa ser constante na presença do Senhor, vivendo esta realidade tão poderosa e bendita de um Deus que nos ama e que com laços de amor nos ensina a vivermos a plenitude do Teu Espírito. Deus, seja com cada um de nós, nós te pedimos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Mais um. paixão na tua voz, eu encontro perdão. Não há outro Deus igual a ti, nada se compara ao teu amor. Eu te buscarei. Recebemos aqui o e-mail do Nilson Guilherme, lá de Uturama, Minas Gerais. Ele diz: pastor, me fale sobre a intimidade com o Espírito Santo e a unção. Me ensina, por favor, como vou alcançar a plenitude do Espírito Santo. Que palavra bendita, meu querido, que desejo genuíno. A palavra de Deus diz para nós transbordarmos do Espírito Santo. Transbordar do Espírito Santo é estar cheio de Deus. Então, para que eu esteja cheio de Deus, eu tenho que esvaziar a mim mesmo. E como que eu faço isso? Em primeiro lugar, eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas. Mas para amar a Deus sobre todas as coisas, eu preciso conhecer o Senhor. E para conhecer o Senhor, eu devo, então, separar um tempo constante de oração na presença dele. Precisamos, meu querido, orar e jejuar com constância. ler e meditar na palavra de Deus. Então, quanto mais eu leio a palavra, mais limpo eu estou e mais eu compreendo a Deus, e mais eu sou dirigido por Deus, e mais fortalecido eu sou por Deus. Então, para ser cheio do Espírito Santo, eu preciso amar ao Senhor sobre todas as coisas. E amar ao Senhor sobre todas as coisas é conhecer ao Senhor. No segundo lugar, eu preciso renunciar os meus desejos carnais, renunciar às tentações deste mundo, rejeitar em todas as formas e nuances os pratos do diabo. Ou seja, eu preciso viver em santidade. Esta santidade, meu querido, é fruto, reafirmo, do amor, daquilo que eu estava começando a falar nessa resposta. Então, quando eu amo a Deus, eu literalmente mortifico o meu eu, buscando em primeiro lugar o reino de Deus, desejando as coisas de Deus como uma criança que tem sede de conhecer as coisas. Então, Deus vai se revelar de uma maneira mais graciosa e mais poderosa. Meus amados e minhas amadas, como é tremendo e transformador está cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos regenera, ele nos convence do pecado, mas ele nos capacita a fazer a obra de Deus. O Espírito Santo transforma o nosso ser e ele nos dá a habilidade, os dons necessários para exercermos a obra e a palavra de Deus. Viva nesta dimensão, faça que a vontade de Deus seja sublime na sua vida e você verá o quantas coisas o Senhor fará na sua vida. Que Deus te abençoe, varão de Deus, que você, Nelson Guilherme, possa estar repleto desta unção, desse poder do Altíssimo. E, por fim, você precisa acreditar nisso. E quando nós acreditamos, amamos o Senhor, buscamos e mortificamos nossa carne, Deus vai nos encher da graça e da presença dEle para a glória do próprio Deus, em nome de Jesus. Deus tem nos agraciado poderosamente, amados de Deus. E nós queremos compartilhar a unção de Deus e a palavra do Senhor. Assim, ouça os nossos cultos, o Culto Brasil, que é gravado na Igreja Presbiteriana Manancial. E eu tenho certeza que Deus falará poderosamente na sua vida. Acesse o site www.pregaçõesevangelicas.com.br. Pregações Evangélicas, tudo junto, sem tio e sem cedilha. Ouça e seja abençoado. Estamos apresentando Caminho Santo. Voltamos a apresentar Caminho Santo. Você vai ouvir agora Pastor Lincoln Galvão. Queridos, eu estou meditando nesses dias a respeito da vida de Sansão e os seus erros, e de como nós devemos aprender com os erros dos outros para que não venhamos a também cometer esses erros. Em Juízes, capítulo 15, a partir do verso 20, diz assim: Sansão julgou a Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Juízes, capítulo 16, verso 1: Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta. Coabitou com ela. Foi dita aos gazitas: Sansão chegou aqui. Cerquemo-lo, pois, e toda noite o esperaram às escondidas, na porta da cidade. E toda noite estiveram em silêncio, pois dizia: esperaremos até o raiar do dia, então daremos cabo dele. Porém Sansão esteve deitado até a meia-noite. Então se levantou, pegou ambas as folhas das portas da cidade com suas ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, levou-as para cima, até o cimo do monte que olha para o Hebrom. Queridos, essa passagem aqui mostra que quando eu não vigio, quando eu me sinto forte, é que eu, sem querer, abro uma porta da vaidade, uma porta do orgulho, uma porta da soberba, pensando: eu estou forte, eu estou espiritual, eu louvo a Deus, eu dou o dízimo, eu tenho ido à igreja. Palavra de Deus diz que Sansão foi a Gaza. Gaza significa fortaleza. O que, que a palavra de Deus diz a respeito disso? 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Sansão diz aqui, no verso 20 do capítulo 15, que ele tinha julgado Israel por 20 anos. Ele tinha, a princípio, se apaixonado por aquela filisteia, teve aquela confusão em que teve o casamento, seu pai foi contra, mas ele insistiu, ele casa com aquela mulher, ele faz então, na festa de casamento, um enigma para 30 convidados daquela filisteia. Eles só descobrem porque aquela filisteia insistia constantemente: me conte o teu segredo, me conte o segredo. E aí ele vai, conta o segredo. Aí ele tem que dar 30 vestes festivas para os convidados daquela filisteia. Ele vai, mata 30 filisteus, dá lá os vestidos para aqueles convidados. E aí depois ele volta para de novo visitar a esposa. O pai já tinha dado a esposa para o companheiro de Sansão. Ele vai, pega 300 raposas, toca fogo na seara dos filisteus. E aí aquela confusão, mata muita gente, morre muita gente. Eles tentam prender Sansão de todo jeito. Sansão se esconde ali em Etã, que significa lugar onde se prendem os pássaros. E passaram-se, depois dessa confusão, dessa tribulação na vida de Sansão, 20 anos. 20 anos ali ele já estava sossegado, ele estava tranquilo. Agora, eu te pergunto, você acha que ele tinha ficado esses 20 anos sem ter relacionamento íntimo com alguém? Provavelmente a Bíblia não conta, mas eu, interpretação minha, penso que ele deveria ter se casado de novo. Porque 20 anos, mas diz aqui que ele vai a Gaza e vê ali uma prostituta e coabita com ela. Por quê? Porque aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Quantas vezes você se sente forte e aí você pensa: ah, posso, não vai me fazer mal, eu já venci esse pecado. Queridos, temos que andar na graça de Deus, na misericórdia do Senhor, pedindo a Deus misericórdia mesmo, porque qualquer vacilo nosso, o inimigo vem e bota ali tipo um véu, uma escama nos nossos olhos, tenta enganar o nosso entendimento. Nós precisamos, todos os dias das nossas vidas, falar: Senhor, me dá da tua graça, me sustenta. Aquela oração que Jesus nos ensinou, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, para que você não fique com fome. Não me deixes cair em tentação, porque todos nós somos sujeitos a cair em tentação, e nos livra do mal. Por isso, o apóstolo Paulo continua dizendo aqui, 1 Coríntios capítulo 10, diz: não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais idólatras, como alguns deles, porque está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, levantou-se para divertir-se. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23 mil. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuravam, e foram destruídos pelo exterminador. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Que você não se julgue forte, que você não desça Gaza em fortaleza, se guarde na fortaleza do Senhor. É porque nós temos que confiar na força do Senhor. Deuteronômio capítulo 8, no verso 17, diz assim: não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é que te dá força para adquirir riqueza. Você quer ser bem-sucedido? Você quer ser um vitorioso? Busque a Deus, ande com Deus, porque é Deus que te dá força para adquirir riqueza, para vencer o pecado, para rejeitar o mal e para você sobreviver nessa nossa vida que o pastor, quando eu era jovem, falava esse vale de lágrimas. Que Deus te abençoe. Até o programa de amanhã, se o Senhor assim nos permitir. Estaremos ainda falando mais dois aspectos da vida de Sansão, o que fez com que ele cometesse erros e fosse ter uma vida fracassada, para que eu e você não venhamos a cometer esses erros. Você vai ouvir agora, Pastor Helder Rodrigues. Santo e bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a honra e toda a glória sejam dadas ao Senhor da glória, o Deus de toda a verdade. Meus amados, nós nos sentimos honrados por fazer a obra de Deus. Como é bom realizar a obra do Senhor. E essa não é uma prerrogativa ao Lincoln, a mim, aos pastores, aos presbíteros, diáconos, mas de toda e qualquer pessoa cristã. Se você é chamado por Deus, então você tem uma vocação divina. O Senhor nunca chama alguém para não dar frutos. Se você não dá frutos, então você não nasceu de novo. Se você não nasceu de novo, você precisa ser convertido. Há pessoas que são convencidas, mas não nasceram de novo. São simpatizantes do reino de Deus, mas não vivem ainda a plenitude da palavra de Deus. Eu quero estimular a você a abrir o seu coração, a dizer: Deus, eu quero ser vocacionado. Qual é a minha vocação? Vocacionado você é, se você já é salvo. O que que o Senhor tem para a minha vida e quais são os desígnios e desejos que o Senhor tem na minha vida? E a melhor forma de você descobrir isso é conhecendo a palavra de Deus. Porque a própria palavra vai te dar muitos nortes. Todos nós somos chamados para amar. Amar não é uma opção, é um mandamento, mas um mandamento gracioso, porque esse é o real e verdadeiro sentido da vida. Quando nós nos colocamos diante do Eterno, quando nós deixamos que o Senhor nos fortaleça e nos agracie, então a glória e a presença dEle se manifestará de uma maneira abundante em nossas vidas. Como é bom fazer a vontade do Senhor. Jesus Cristo disse: o meu alimento não é fazer a minha vontade, mas fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. O meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Oh, meu querido, como vale a pena servir este Deus, andar na direção que o Senhor tem a cada um de nós, que Deus possa nos dar a graça, a dimensão das verdades inefáveis deste Deus. Que você possa, de fato e de verdade, compreender que Deus nos ama e Ele tem um plano e um propósito na sua vida. Mas se você estiver sempre buscando os seus desejos, as suas necessidades, você estará sempre frustrado, aquém daquilo que Deus quer na sua vida. Você deve sim abrir o seu coração, você deve sim deixar que Deus se manifeste poderosamente e abundantemente na sua vida, você deve sim desejar fazer a obra de Deus, porque quando nós estamos fazendo a obra de Deus, nós estamos entendendo a essência do cristianismo, que melhor é dar do que receber. Em outras palavras, nós estamos amando, nós estamos explicitando a vontade do Senhor. Então que você viva esta realidade tão profunda de ser um homem e uma mulher que se dispõe a fazer a obra de Deus. Você não precisa de um cargo na igreja, um cargo formal para fazer a obra de Deus. Você precisa da disposição, de um coração aberto. E talvez você diga: pastor, eu não sou capaz. Não é mesmo, nem eu, nem ninguém é capaz de fazer a obra de Deus. Essa capacitação vem do alto, esta capacitação vem de Deus, essa capacitação é fruto do Espírito Santo para ensinar a você, meu querido, que nós não somos suficientes, a suficiência vem do alto. Então, que Deus possa se manifestar, que o Senhor possa se revelar, que você possa viver esta dimensão tão profunda e abençoadora. Eu rogo as bênçãos de Deus sobre a sua vida, eu rogo que Deus venha te fortalecer poderosamente e que você venha a andar no caminho santo, no caminho da paz e do refrigério. Que Deus possa fortalecer o seu coração, que você seja arrebatado numa nova dimensão, de uma nova postura, porque Deus nunca deixa que permaneçamos da mesma forma. Que Deus possa iluminar o seu coração e que você viva esta dimensão tão profunda de um Deus que nos ama tão graciosamente. Que a graça,